uma semana que o cenário é o mesmo bar, a mesma mesa, o mesmo garçom. Traz a de sempre, por favor, aumenta o som. Será que dessa vez vai resolver? O telefone é meu saco de pancadas. Quando então releio suas mensagens e jogo ele no chão, e ao mesmo tempo rezo pra ele não quebrar. Olha eu feito bobo esperando você ligar. Eu peço a conta, é hora de ir embora. Eu não dou conta, não tem ninguém no bar. E eu ali, tentando refazer o que sobrou de mim. Como é que eu vou fazer? Se nem bebendo eu consigo te esquecer, yeah. Meu copo tá vazio, mas meu coração tá cheio de você. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se nem bebendo eu consigo te esquecer. Vamos beber com força. O telefone é meu saco de pancadas. Quando então eu leio suas mensagens e jogo ele no chão, e ao mesmo tempo rezo que é pra ele não quebrar. Olha eu feito bobo esperando você ligar. Eu peço a conta, é hora de ir embora. Eu não dou conta, não tem ninguém no bar. E eu ali, tentando refazer o que sobrou de mim. Meu copo tá vazio, mas o meu coração tá cheio de você. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se nem bebendo eu consigo te esquecer. Meu copo tá vazio, mas meu coração tá cheio de você. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se nem bebendo eu consigo te esquecer, yeah. Meu copo tá vazio, mas o meu coração tá cheio de você. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se nem bebendo eu consigo te esquecer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Já vi, já sou. Moda sofrida. Lindo demais. Aí sim. Valeu, demais, Beto. Valeu, Ronaldo. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu.